Contraste 2013, Oversom. Yeah, o beat da união, o beat da observação. Yo, segura essa. Daqui de cima, observa com atenção, novela que me é mostrada. Mais explícita e obscena, a realidade estampada na cara. Vai em frente, pessoas é constante nas ruas e na calçada. Objetivo diferente, mas ninguém está dizendo nada. Se tivesse dom de ler pensamentos, iria ficar louco. Nessa selva de concreto, onde todo cuidado sempre foi pouco. O seguro morreu de velho, foi isso que você sempre me disse. Observando, aprendo mais e uso na vida que foge da mesmice. Alarmes ativados contra a ignorância que me persegue. É incrível como o erro sutilmente sempre prevalece. Aproveito os momentos em que não saio da minha casa pra observar os transeuntes que prosseguem a sua jornada. Falha ou vitoriosa, pelo rosto não me identifico. A maquiagem agora esconde o que antes se via de um modo explícito. Ninguém sabe mais de ninguém, a vida não é mais a mesma. Mas eu consigo sentir a brisa da vida que vem com sutileza. E me mostra que vale a pena encontrar um motivo pra estar aqui, expondo os fatos da minha existência pra que todos possam sentir. Observo, mas não me apego. Sei onde posso ir, até onde o caminho me permite conseguir. Sei que não sou daqui, eu sempre soube. Sei onde posso ir, até onde o caminho me permite conseguir. Vários segundos, a verdadeira máquina do tempo que te traz ao instante onde tudo aconteceu, no lugar exato do ocorrido. Não precisa mais estar lá, o importante é que entenda o que foi dito. Lá embaixo a correria não para, eu não sei porquê, mas chega uma hora que todos dormem, mas ainda pensam no que vão fazer. A única porta que se abre são aquelas que te engolem. Se der mole, tomar o gole do drink é onde quem serve a morte. O cuidado sempre foi pouco e a atenção é necessária, mesmo que a mente esteja feita e não responda às ordens claras. A consciência deu e que não foi entendida naquele instante. O anjo da guarda não está presente por culpa do solicitante. A sorte substitui a função divina de quem acredita que existe milagre nesse caminho onde ganham pra tirar a vida. Manda alguma sirene, corta a linha do meu raciocínio, ou alguém querendo vender aquilo que satisfaz o meu instinto. Não vou ser específico, pois quem observa já entendeu. Palavras inteiras não são aceitas naquele mundo que é só seu. Observo, mas não me apego. Sei onde posso ir, até onde o caminho me permite conseguir. Sei que não sou daqui, eu sempre soube. Sei onde posso ir, até onde o caminho me permite conseguir. Sei que não sou daqui. Eu sempre soube.